mostrando o caminho que devo seguir. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero sempre escolher te seguir. Te agradeço.